Penso em tantas coisas quando verso na missão. Penso em Deus me vendo com a caneta na mão. Penso no mano do outro lado que eu nem conheço, de coração precioso e alma sem preço. Imagina alguém que pode ouvir meu som por acaso, ser impactado e Deus encher o vaso. Penso naquele que rejeita e nosso som critica. Penso naquele que precisa de saída e sinto a responsa de ser mais verdadeiro e ajudar os meus irmãos a não pisarem morteiros. Penso na pré-adolescente em plena madrugada, aceitando entorpecente e a vida arruinada. O moço indefeso na viela escura, sendo enquadrado por corruptos na viatura. O agressor arrependido não entende porquê, não conseguiu parar, continuou bater. Pessoas que vivem debaixo de escravidão, sem compreensão do outro mundo, não vê servidão. Por isso 3000 volts, só fala de Deus, melhor atalho pra pegar entre os caminhos seus. Penso em desistir, em parar de lutar, mas alguém dentro de mim me diz pra não parar. Pensei em desistir, em parar de lutar, mas alguém dentro de mim é Deus. Me diz pra não parar de anunciar. Pensei em desistir, em parar de lutar, mas Deus de mim me pede pra não parar de evangelizar. Pense em alguém que procurou alguma solução e apenas encontrou a dor e a aflição. O que será desse alguém nestas condições? Meu Deus, me ajude a levar salvações. Mesmo que entre mil, converta apenas um. Saber que fui instrumento e ganhei algum. Não importa a quantidade, no céu não tem roleta. Deus não precisa de mim, não precisa de muleta. Mas se agrada quando o homem anuncia a graça e vê a reconstrução do que comeu a traça. Vidas que viram cinza, reduzida a pó. E muitos usam a expressão agora Deus só. Mas se Deus é tudo, como dizer só? Se tem tudo a teu favor, não pense no pior. Não falo de algo que ensinaram-me a falar, mas falo algo que vivi e que vivo a provar. Penso no seu casamento sendo restaurado, na limpeza do seu nome que era protestado, da surpresa de quem não creu em suas vitórias e da pena do destro escritor fazendo nova história. Penso no Deus que já provou que faz o impossível, que não precisa de licença, que é imbatível. Penso em desistir, em parar de lutar, mas Deus tá dentro de mim, me pede pra marchar. Pensei em desistir, em parar de lutar.